sobe, balança, sobe. Longe, sem motivo, navega súlit. Pela mão levas Vico para a crueldade. Súlit às vezes é um amigo meu. Vico é um menino de 10 anos. Tímido Vico, teu corpo ébrio de ultrajes profundos. É nuvem de papel, pó com sol à noite. Torturado, Orente, Orente. Eu sou o eu simultâneo íntegro. Repito bocadinhos de outras coisas minhas. Perversos que ódio vos tenho, mesquinhos e maldosos. Júpiter renascido faz um anel de arame brilhante e despedaçante ao redor de Vico. E feito esplendoroso, imensamente leve e desapercebido. Minha nuvem de papel, pó como sol à noite. Tudo foi uma brincadeira ao corpo magoado. Agora, Luz Camil, quem é o parvalhão que pesquisas hoje na minha integridade? Eu tenho uma boneca de linho nas tábuas do meu coração. Ega se desvanece enquanto Platão, irremediavelmente encarcerado. Eu não. O título foi irresponsavelmente escrito à pressa. Olá. Nuvem de papel, pó como sol à noite, que já não te vejo. Sempre, oh, oh. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. dançam ao ritmo pop. We'll be right back. Sans espoir de te revoir, sans espoir de tua razão. Juntinho à janela, pois os Thank you. sem amar, sem te ter, sem saber te rezar. Amor, oxalá, seja amar, ter prazer, sem poder, nem sequer te tocar. Eu não posso fugir. só Mr. Lander e Mr. Corral. Estamos a vir ser até à mão, mesmo que vais ser rapidinho, sem três braços na casa. Repito, los señor José Gaudencio, que fue encontrado los seus billetes del número del contribuyente, por favor, contactar la cabina del son. Obrigado. Gracias. Buenas noches.